fechado em volta, eu procurando calma. Revolta e mágoa, eu procurando alma. Me sinto em busca de ser livre dentro dessa jaula. Vivendo a selva, a luz do dia, que eu conheço a fauna. Rua, eu sinto isso no sangue. Lá fora é só briga de gangue, eu não copio. Aqui é Rio, onde ninguém brinca no bang. Da onde eu vim, sul da Bahia, lá os menor brinca no mangue. Eu tenho álcool no meu copo, eu fumo substâncias que tiram o meu foco, amenizam minhas ânsias. Eles estão pelo dinheiro, também quero uma lote, mas não vou deixar cegar pela luz forte do holofote. Eu trago a luz até minha morte, no som sou imortal. Qualquer revolução começa pelo pessoal. Mina não é nada pessoal. Chega de corpos vazios, vive o superficial. Com lágrimas de crocodilo, é cada um na sua função. Nas ruas aqui vejo de tudo. Uns no crime, uns no rap, uns fazendo até os dois juntos. É outra lei, o papo é reto, então não vem mudar de assunto. Fazer lei com as próprias mãos é o karma do terceiro mundo. Nem tudo é o que se vê na área de onde eu vim. Sangue, a rua é louca assim. Mas hoje eu ando bem aqui. Hoje eu ando bem. Conforme as próprias verdades. Nessa eu ando bem, sobrevivo. Já nas leis da sociedade eu não acredito. Entenda meus distúrbios, não tem remédio prescrito. Eu sou conspiração a fato, vencedor no grito. Antagonista visto, eu tenho dito que esse mundo tá invertido. E talvez por isso eu ainda vá dormir aflito. Resquícios são enxergados pelos gritos. E nas ruas onde os muros sangram frases que aguarda a volta de Cristo. Eu tenho sede, sei das minhas fraquezas e conquistas. De um lado eu vejo a carne corrompida. Do outro eu vejo a alma, é um incentivo. Acredito da cima das tentações que buscam cegar minha vista. Isso é real porque isso é eu mesmo, não cópia. Tenta aí clonar meu flow no som, meu mano, não cola. Não diz que isso foi diz, porque não é bem isso que eu disse. É só minha mente me traindo, às vezes passa dos limites. Preso atrás dessas impostas, falsas grades. No meu mundo, essa falta de liberdade eu não tolero. Vagabundo, joga fora esses seus discos. Os gringos te iludiam, Brasil bate no meu sangue. Na minha veia eu sou Bahia, dessa mescla eu sou cria. Todo mundo sabe, o mundo é rápido. Então eu consumo o que me alivia, onde a praga procria. Cada um colhe o que é seu, eu deixo a contenção com os manos. E o resto na mão de Deus. Nem tudo é o que se vê na área de onde eu vim. Por que que os muros sangram, a rua é louca assim? Mas hoje eu ando bem aqui. Hoje eu ando bem aqui. Sangre, a rua é louca assim.